3894, boa tarde, Sentinela Terra. É 20, ponto pantera da 10. 720, ciente, mantém a pantera. Mantém a pantera, 600. 1273, azul no meio, direita 1219. Direita 1219, gol 1273. 3894, desce pra 2000 pés, ajuste no 011, reporta no IRS. 3894. 2000 pés, 10111, confirme a autorizada ITAP. Autorizado ITAP. A gente dá a reportar na IRS, na 3894. Boa tarde, voo 1273. Voo 1273, boa tarde, prossiga táxi Alfa, última esquerda Índia, gate ao 03. Alfa Índia, última esquerda, gate 03, 273. Zero após o pouso do tráfego na curta, ali mantém. Fazer a passagem do tráfego na curta e vem alinhar e manter a minha 720. Nada vai até, reporte para o ingresso da Juliette. Contrata Juliette, 5-6. Gente, 856, pode colar do web ali mantém. Pós do web ali mantém, gol 1856. Na minha escuta, Alfa, reporte na Delta. 03, livrou a pista, mantendo sua escuta. E a Alfa já passará para que você tenha visto o Delta. Sou eu, mas tem com o Vitor, é de boa, corte, tráfego na minha. Vitor, ciente, boa. Lima, Mike, é próximo a Quebec para o cruzamento. Quebec copiou o controle? Negativo, não copiou. descida, chame o controle Ilhéus 120, decimal 1. Ilhéus 120, 1, nossa, tá bem, obrigado e bom trabalho. Vamos. Dá um M que decolou na Bahia, já 10. Tá, 38 nas costas, se possível, pro Timbra. Zero, né? Autorizado pra Galeão nível 380, na PG. Na PG 50, Bidev, depois seguro, depois 1,6, decola com a curva à direita, saída da El, Leda e depois vou direto com o São Bridge. Aciona 5011, controle 1, no decimal 35. Confirme transponder. 5011. Tá o 380 autorizado, nível? 5,6, boa tarde. Afirmativo. 380 autorizado, a saída da El, voa após a El Leda, depois bridge. Aerovia Operio 50, Bidev, após Porto, seguro, depois da Brasil 16, grupo, Brasil 14, Tocim 50, 11, transponder 1935, controle, Gol 601, no gate 7. Já tá pronto, Gol 601. Autorizado, seu Itax. Vai chamar a 601. Estamos no mundo, autorizado, cruzamento no 7, você sabe, Brasil. Ciente, Índia November Alpha, mantém minha escuta. Ciente, Índia November Alpha. 6, aguarde. Aguarda. Controle, o Patapengo Lima, Patapelo, decolado da sua escuta. Sobe 280, vigilância Lima, Patapelo. 280, Lima, Patapelo. November Alpha chama a torre agora 118, meia dúzia. Índia November Alpha chamará a torre em 18, meia dúzia, grato. Salvador, boa tarde, o Papa Romeu Índia November Alpha, visual com aeródromo. November Alpha, ciente, a porta final da 17. Eu posso estar na final de 17, o William Federal. VOB 180, altera da Campinas, 4 horas e 5. É 180, vale? Afirmativo. E tá livre o táxi até o ponto de espera da 10, chame torre pronto, frequência 18, esse nome é 12. Ponto de espera da 10, chama a torre 2612, boa noite, no 601. TAM 3897, está autorizado para acionamento e pushback show tax. TAM 3897, está ciente? Ciente, vai iniciar o 3897. Show do tax. Mensagem 2-0, chama agora o centro Recife, 3325, alternando no 288. 3325, alternando 288, objetivo 6720, boa tarde. 856, controle. Bono 856. Sobe e recebe o 310. Respeito 310, 1856. Salvador, boa noite, bom 601, no ponto de espera da 10, pronto. 545. Centena com 10. Decolagem da 10, bom 601. Controle Salvador, boa noite, 3603, informação certa. 603, desce para 2000 pés, 1011, via chegada maré. Para 2010, amarelo, 3603. Pronto, agora? Pronto, senhor. Autorizado, na Brasília, nível 360, na Peugeot 17. Decola da 10 com a curva à direita, na saída agora, transição 1 Vito. Aciona 5013 e o controle 119, decimal 35. É, 7935? 1935. Ok, autorizado 360 para Brasília, a Peugeot 17, saída Gole, transição ofício, decola da pista 10, curva direita. 5013 ao transponder e 1935 ao conduto. Correto, senhor posicionamento. Tomarão, obrigado. Chama a torre agora 118-6. Meio tá 3894. Salvador, tá 3897, passou o táxi com 188 a borda, alterna Galeão, com 4 horas e 10. Salvador, tá 3894, passou o externo, baixada travada. 3894, ciente, o ajuste é 1011, o vento 080 com 10, pouso autorizado, pista 10. Ciente autorizado, pouso, pista 90, tá 3894. November Alpha, Solos 3-2, backtrack, reporte livre. Salvador, boa tarde, tá 3897, pronto para decolar. 3897, além mantém. Além mantém, 3897. Agora Recife, 13325, alterno 1288. 13325, 1288, obrigado, mano. Táxi livre alfa e chame, tá livre alfa, chame a sua Juliette. Alfa chamando sua Juliette, tá 3894. Juliette, 3894. Mas quem manda a posição aí, seu portão aqui tá como 8, tá sinalização de ocupado aqui agora. Mantenha a posição, 3294. Paulo, é o Adilson Chanel, Alfa Vitor Juliette? Alfa Vitor Juliette, possível. Estou no Finger 4, é situação para reboque, para remota 12. Qual o portão? É, perdão, é 8, para remota 12. Ah, ok, já vai empurrar agora a aeronave? Está conectando o trator. Ok, então empurra a aeronave e afaste do portão para entrar um aeronave que vai estacionar nesse portão aí. Ok, pode utilizar com remota 12? Afirmativo, inicialmente você vai empurrar a aeronave toda lá pro canto. Depois você vai aguardar ali pra trás do Portugal. E depois vai aguardar pra puxar, ok? Ok. Solo Gol 1940, boa noite, pra copiar Guarulhos. Ou 935, obrigado. Controle Salvador, até 3297. 97, sobe 340 da El, vigilância. Sobe 340, saída da El, pode mandar ela presente? Autorizado. Autorizado da El, 3297. Obrigado, pode entrar. Paciente, então estou autorizando o táxi até através do 62, 3294. Salvador, o voo no 276, tem que ter autorização. Corrida. Voo 273, tem que ter autorização. Ok, 273 para confins, agora de qualquer. Confins de saída? Isso, lá para pegar. Saiu Gael, lá de cópia. Gael 567, pushback acionamento. Posição número 4. Portão 394 foi recoordenado, seu portão aqui é o 7, ok? Pode ingressar portão 7. 7, portão 7, tá 3294. Puxa, outra aeronave chegou, confirma? Gol no 567, pushback acionamento no 4. No 4 autorizado, seu Ricardo. Obrigado. Eu chamo agora ao centro Recife no 3325, alternando no 288. 3325, 288, obrigado. Cuidado 160, centro de informação Sierra. 2561 desce até 3000 pés, ajuste 1011. Até 3000, está restrito 259, 2561. O Alfa Victor Juliette. Good evening, 352. 41, request 86 for Confins, flight level 380. We are receiving information here. Okay, Roger, stand by to cooperate with the clears. 5241. Solicitar 3897, poderia condenar a prova de BDEV do presente? Cópia. A escuta prossiga. Autorizado para Guarulhos nível 360 na Police 50, decola da 190 com curva à direita na saída da El Lido FDPs Guarulhos, aciona o código 5030 e controle 19035. Barulhos 360, previsto 50, decola 10, do primeira direita. Israel, Leda, Blast. 5030, 1935, Monaco 40, gol. É negativo, Blast, aqui, Israel, Leda, depois Eudes. Israel, Leda, depois Eudes, Monaco 40. Poder é 5030? 3603, estabiliza no ILS e chama a torre 1186. Estabilizando 180, 3603. Correto, na Elida Pideve, chame para o acionamento. Ok, chama lá. 1273 para cópia. Diga. 273 autorizado para Confins nível 380 na PESU 16, decola da 190 com curva à direita, saída da El, Leda e depois posição Brider, aciona 5026 e o controle 19 decimal 35. Com o mesmo 380 decolando da 10 curva direita da Eulê, depois Bridge, Oster Zulu 16, transponder 5026 e o controle Salvador 119 decimal 3, Cucu Gol 1273. Correção para acionar. Chama aí para acionar. Da 3603, atualizado no ENEM. 3603, desautorizado, vento 1109. Autorizado, vento 3603. Chama agora o centro Recife, 3325, alterno 2883897. 3325, alterno 2883897. No 776, 10-2000, 1011, autorizado LF, no 776. Autorizado LF, volta a 76. Gol 1567, nós temos 4 horas e 10, alternado Campinas, e o POB de 91. Tira o táxi à direita, campo de espera, chama a torre 1862, é como pronto. Tira à direita, campo de espera, 181 na pausa, muito obrigado, senhor, boa noite. 186, torre. Perdão, 186, boa noite. Sempre está ativo falando aí, do copo. Já é, sir. Two for one, go ahead, sir. Equipage 2 for 1, we are clear to 340 to Confins. Layout is 116. After takeoff, turn left, turn right, confirm to dial leader departure. Dial leader van Bridi. Squawk 5040, control 109 and Q5. To Confins, flight level 340, approximately 16 after takeoff, turn right, dial leader and bridge. 405-0119-35-5241. Squawk is opposite, it's 5040. 5040, 35241. Okay, call to pushback and start. 41. Level do pushback, alfabeto Julieta, remota 12. 6-7, Lucas Avenida.